Guillermo Trás, Samurai Negro, Yo, Jack, Código das Ruas. O código das ruas funciona assim, todo mundo quer viver. Só que nem sempre fazem por onde essa dádiva acontecer. Eles andam por caminhos não permitidos pela sorte. As atitudes não são nobres, a mentira se retorce. Debaixo da sua língua, sempre fala o que não deve. Te coloque maus lençóis perante o homem que não merece. Ele vai te castigar conforme a lei da localidade. Acredite, isso funciona até mais do que a legalidade. Todos aprovam e cumprem, então pro comandante isso basta. Não sei se é medo ou respeito, mas a boca nunca fala. Todos sabem das consequências de qualquer desobediência. As cabeças serão cortadas sem pensar nas consequências. Abaixe o ego quando necessário, se imponha quando precise. Mas analise a situação se quiser sair de tudo isso. O mundo é podre, cheio de falhas, e é isso que te fode. Tenta fazer tudo perfeito, se descuide e a bomba explode. Respeite o código das ruas, saiba chegar em qualquer lugar. Isso garante o seu retorno e te permite retornar. O caminho do meio, o homem sensato sempre segue. Não luta contra forças desiguais, o bom senso prevalece. Batalhas ganhas não existem, você sempre tem que estudar. Não é somente entrar no ringue e começar a degladiar. Pois um golpe certeiro põe abaixo todo o seu fraco preparo. Coloque na mente que existem pessoas dispostas a derrotar. Eles aplaudem o seu sangue e jorra como cano em vazamento. Quando tudo acaba, todos voltam aos seus aposentos. Vão pegar o controle remoto e mudar pra outro canal, pois você não é mais atração, agora chegou o seu final. Último capítulo da grande série, vulgarmente chamado de vida, onde morremos, tudo acaba e não sabemos a próxima linha. Quem vai nos recolher e nos colocar em outra história, ou se tudo acaba aqui mesmo e não existe outra trajetória.